mesa do Tim no pé tá lá de estrela caindo bem devagar. Oh, meu amor, viver é todo sacrifício feito em seu nome. Quanto mais amor.